olhos prontos pra tirar. Na cara do sistema e o pesadelo tá no ar. Se acredita, respira, desacredita, sai fora. Aqui não tem moleque, aqui a firma é forte. Tento pregar a paz, pros outros tanto faz. Mas já aqui que a guerra vem, que eu quero é mais. A minha voz, meus sentimentos ecoam por alto-falantes. Eu penso nisso, analiso a todo instante. As pessoas pensam que é facção criminosa, coisa nenhuma, é hip hop, rap dos fortes. São quatro elementos da formação de quadrilha: o grafite, o DJ, o rap e o break. Pra comédia folgado que não sabe o que é isso, é pra ajudar o filho do vizinho a sair das ruas, do crime, das drogas. Ser um sujeito homem e ser um cara forte. É véi, tem que ser muito forte pra não cair em tentação e entrar pro crime. Matar pai de família, meter um latrocínio. Andar sempre armado e sempre bem lombrado. A vida não é assim. Tem que ser homem de aço. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados. Foi o que surgiu. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados de ideologia. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados. Foi o que surgiu. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados de ideologia. Procurar emprego em Brasília é piada. Só com experiência aqui não dá nada. Moleque se revolta, compra uma pistola e o governo sorri, bate palma e fecha a porta. É mais um marginal na rua sem moral. É isso que eles querem, o cara leigo, que tal? Acabou a concorrência, não tem pra ninguém. São eles lá no topo e você no cascavel. Homens fortemente armados foi o que chegou pra dizer pra você que a vida não é só plou plou. Analise bem os fatos, olhe para os lados e veja que nem tudo na vida tá errado. Procure se ligar, procure se controlar, pois só Deus nesse mundo pode te salvar. A Gafá está mandando ideias de irmão pra viver nesse país. Não precisa ser ladrão, você tem que estudar, trabalhar, pois só assim o Brasil conseguiremos mudar. Eu tô ligado que a vida é difícil, pra conquistar alguma coisa tem que ter sacrifício. O ser humano tem a força pra lutar e as barreiras estão aí para um dia ser quebrada. Insistência é nosso lema, temos que ser assim. Aí ladrão, sai dessa, saia do crime. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados. Foi o que surgiu. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados de ideologia. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados. Foi o que surgiu. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados de ideologia. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados. Foi o que surgiu. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados de ideologia. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados. Foi o que surgiu. Homens fortemente armados. Blá, blá, blá. Homens fortemente armados de ideologia.